259, informa que irá aguardar a passagem de duas aeronaves que estão taxiando do pátio 5 até o ponto de espera. Após a passagem das meias, mas quando eu não sou com a equipe de solo, reporte para táxi. Agora são duas aeronaves após autorizar, 3259. Positivo, sem restrições até 2000 pés, você está voando sobre a água agora. Exatamente, 2000, no 072, obrigado. As bases para final, baixado e travado. Vento, uma centena no 09, informe solo controlado, pistão 7, Mike Eco Delta. Delta, informa lá. Autorizando ingressar no pátio 1, não pode prosseguir para o pátio 3. Reporte no mesmo. Alô, boa noite, 621, Juliette, aguardando a cota. 621, aguarde. Alô, bom dia, Chanel 6311, informação Juliette, pronto para a cota. 6311, Juliette, confere, aguarde o minuto para a cota número 2. Guarda. O meu Golf Vita número 3 para a cota, aguarde. Gol 18888, Passaduna, localizador em aproximação para pouso, cheque o trem, chame a torre, 18895, gol 1888. 18895, gol 1888. Estamos no autorizado táxi até o pátio 3, via pátio 1, reporte no mesmo para a frequência. Da pista 10, 120 graus com 89 Alfa Golf Charlie. Seu solo foi aos 32. Na minha escuta teu corte, Mike Eco Delta. 3663, chame Recife, 125. 251 está 3663. Salvador é o gol 1888, uma milha de cena, baixo checado. Gente, continue a aproximação, pista no 0, uma centena 89, informarei pista livre, gol 1888. Gente. 9251, autorizado Salvador para Guarulhos, via Zulu 16. Nível autorizado é o 360, decola da pistola 0 com primeira curva à direita, saída da EL, LED após bridge, em bridge intercepta, up zoom 16. Transponder 5166, controle 120 decimal 8. Bom dia, Papa Romeo, Alfa Golf Charlie. Papa Romeo, Alfa Golf Charlie, é o controle Salvador, contato radar. 6751, 66, controle 208, eu vou 9251. 9251, no cotejamento correto, reporte pronto para o estacionamento. Repórterá. Então, 3859 já está iniciando o pushback? 3859, mais um minutinho. Gente, reporte quando totalmente pronto. 3859. O senhor precisa ganhar altitude, eu tenho um tráfego a sudoeste passando 9000 e descida. Ok, muito obrigado. Deixa eu trazer 5. Olá, boa noite, 251, gate 2 para posicionamento. 9251, autorizado, pushback, conexão, quando eu não toquei equipe de sol, reporte para ataque. Autorizado em coordenação, reporte para ataque, gol 9251. Está pronto para a cobra? Pronto para a cobra. 6311, autorizado Salvador para Guarulhos, via o peso 16, após Belo Horizonte, após direto Trive, após de acordo com a rota prevista no plano de voo. O nível autorizado é o 360, decola da pistola 0 com primeira curva direita, saída da EL, Leda, após bridge, em bridge intercepta o peso 16. Responde 5170, controle 120, decimal 8. Autorizado Guarulhos, 360, para Zulu 16, para o Hotel Zulu, Trive, rota do plano de voo. Fala pista 10, curva direita, da El Leda Bridge. 5170-1208. 63 no 1, cotejamento correto, aporte pronto para puxa, acionamento. Para. Romeu Golf Vitor, pronto para cópia? Pronto para cópia, Romeu Golf Vitor, autorizado Salvador para Serra, Novemba, Índia, Eco. O nível autorizado é o 100. Decola da pista 1-0 com primeira curva à direita. Na saída é Momo direto Serra Novemba India Eco, transponder é 5155, controle 120, decimal 8. Eu queria corrigindo, Momo direto com curva esquerda, decolando da pista 1-0. Romeu Victor, decolada 10, primeira curva direita, prefiro a saída Arbó, a extinta Gole. Arbó, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, após direto. O plano é Yankee, após 200 milhas de Salvador, cancele e prossegue visual no 085. O Romeu Victor, 5155 no transponder. Só confirmando, a 200 milhas, cancele para segue visual. Correto, Patrícia, reforço quando pronto para acionamento e táxi. Salve Salvador, bom dia, eu vou no 888, livrou aqui. Táxi via Alfa, reporte entre táxi 6, Juliette, vou no 888, bom dia. É a Juliette, 888. Tango Zulu, tá pronto pra cópia? Juliette, Tango Zulu, autorizado Salvador para Serra Novembro, Índia Charlie. O nível autorizado é o 105. Decola da pista 10 com primeira curva à direita. A saída é pelo corredor Axé. Mantendo a restrição de 1.000 pés. O transponder é 5156, controle 120.8. Não recebi identificação. Estacionamento táxi. Salvador, 325 na sala táxi. 179, 4 horas e 30, alterna Campinas. O 5454, o modo de identificação não está trabalhando hoje não, mas como eu só tenho uma aeronave passando no nível 130 no setor, eu vou considerar a partir de agora o contato radar e a prestação de serviço de vigilância. Se for facilitar a sua navegação, já que na terminal voa como 737, está autorizado Duna, ajustado 1014, quando pronto 2000 para o ILS. Confira. Solo Gol 9251 com 177 a bordo, 3 horas e 55 de autonomia, alterna Galeão, pronto para o DAC. Ah. 3859, aguarde. Gol 9251, autorizado táxi até o ponto de espera via Índia Alfa, um ponto de fechamento, frequência 18.95, altímetro 1014. Confirme somente a autonomia. Autonomia 3 horas e 55, autorizado táxi. Via Juliette Alfa, ponto de espera 02295, gol 9251. 9251, no táxi via Índia. Confirmo, Índia Alfa. Alfa Juliette, gol no 888. Gol no 888, autorizado o táxi até o IT 04 via Juliette, agilizando o táxi. Agilizando até o portão 4, 888. Então 3859, confirma informação de táxi. 179, 4 horas e 30, aberta a cabina. 3859, autorizado o táxi até o ponto de espera via parte 1 no Índia Alfa no ponto de espera, chama a torre, frequência 18.95, altímetro é 1014. Tupati ONU, India Alfa, 1895, é a torre, boa. 9-0 e pronto. Gente, tem condições de alinhar e decolar sem parada? Afirmo. Autorizado, a linha decola sem parada, 1-0, 1-2-0 graus, 6-2-9. 9-2-5-1. Travado, 1072, tá bom. Continua a aproximação. Tráfego da companhia vai iniciar a corrida no momento. O vento, 110 graus, com 1-0-9, formaria pista livre, gol 1-0-7-2. Gente, continua a aproximação, agora a pista livre, 1072, tá bom. O vento 80 graus com 8-9, tem pouso autorizado, pista 1-0, gol 1-0-7-2. Livre pouso no 1-0, 1-0-7-2 é bom. Fecha. 1-2-5-1, decolou 4-3, chama agora o controle, frequência 1-2-0-8, bom dia. Confirmar o controle 1-2-0-8, gol 1-2-5-1. Correto. 2, Salvador, bom dia, 3-2-5-9, ponto 0-10. E gente, após a passagem do 37 da Gol na curta final, ali mantém 1-0, TAM 3859. Após a aeronave que pôs, ali mantém 1-0, 3859. Mais conta, Brisa. 92-51, controle, contato radar. Contato radar, Gol 9251. Recife 5221, não chame Recife, frequência 1288. 288, obrigado. TAM 3859, livre decolagem da 1-0, 110 graus com 1-0-9, TAM 3859. Decolagem autorizada 1-0, TAM 3859. Autorizado táxi via Alfa Juliette para o gate 06. Alfa Juliette para o 06, bom, 073. 3859, decolou os 46, chama agora o controle, 1208, um bom dia. 208, bom dia, 859. Salvador, bom dia, tanto 3859. 3859, meu cordial. Bom dia, prossiga. 1510, arma elétrica. Opa, 3859, estava preocupado pensando que fosse outra aeronave. Não lhe deram transponder hoje, não? Agora sim, amigo, o transponder será o 5150. Ok, 5150. Desculpa aí. Tá bom. O Gol 982, é realmente um prazer falar. Vamos trocar de frequência para um 208, descer para 2000 com 1014. Ah, tudo bem. Controle 3859, pode ir na pro de CEPD, Serra Eco, Bravo, Delta Índia? Vamos fazer o seguinte, vamos voar no primeiro momento para a posição Elefa. Elefa 3859. 982, cliente 2000, cara. Vou 072, vai pro gate 06. 06, vou 072. DP 5414 está agora 10 milhas para a duna, livre de aproximação ILS. Livre ILS, 5414. Mike autorizado Salvador para Salvador, mantendo 1 no meu pés, decola da pista 17 com primeira curva direita no corredor Axé. Transponder 5164, controle 120.8. Que Mike, cotejamento correto, para acionamento e táxi, chama a torre, frequência 1.8.95, altímetro 1.0.4. 251, chame Recife, 1.25.1. 251 com Recife, bom dia, com 925. Boa. O November e Yankee Mike pronto para o táxi? Pronto para o táxi, na intersecção para ingresso, November e Yankee Mike. Autorizado, reporte na intersecção para ingresso na pista, November e Yankee Mike. Vamos continuar, Yankee Mike. Autorizado, seu táxi, reporte na intersecção para ingresso na pista, no 7 November e Yankee Mike. Reporte na intersecção para o 7 November e Yankee Mike. Trip 5414, passa a duna, intercepta o curso do localizador em aproximação para pouso. Vamos checar o trem, chama a torre, 1-1-8-95. Trem, chama 1-8-95, obrigado, seu Vandir. Também é 3-1-1. Em coordenação com a equipe de solo, reporte para ataque. Contato, né? Sete Tango Zulu, livre acionar, pode ir para táxi. Romeu Golf Vitor, autorizado táxi até a entrada do pátio principal. Reporte no mesmo para ingressar. Nossa, está cruzando 1-1-5 para o 360, voando eleva, aguardando a proa mais direta aí, se possível. Ah, positivo. Eu já fiz a solicitação através da minha nobre e ilustre assistente. E o melhor centro de controle do Nordeste nos informou que o senhor deveria manter realmente a saída da terminal via na posição eleva mesmo, viu? Positivo, muito obrigado. Mas eu tenho certeza que quando o senhor for transferido para o centro, o seu poder de persuasão vai ser bem maior do que o nosso. Muito obrigado, amigo. Boa eleva então. Agradeço. Juliette Tango Zulu, aguarde disponência de táxi. O Victor afirmativo, aguarde para o táxi, por gentileza. 3859, chame Recife 1288. 2880, obrigado, bom dia. Boa. Lembrante, marca autorizado, ingressão no site, chama alinhado e pronto. Oi, poderia confirmar o vento 5414? 1-3-0 graus, 1-0-9. Obrigado. Voo 982, está autorizado a aproximação em LN. Pede informar, ele está autorizado. Agora é 8-6-6-3-1-1 para o táxi, 170 a bordo, 4 horas, alterna, Galeão. 8-6-6-3-1-1, autorizado táxi, vinha Índia, Alfa, no ponto de espera, chame a torre, frequência 18.95, altimetro 1-0-1-4. Táxi de Alfa, ponto de espera 1-0-2-9-5-6-6-3. Solo, Salvador, bom dia, 5-4-4, e voltar com a sua escuta. 414, autorizado, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Reporte antes da Juliette. Meu golfito. Coleciona identificação, desça para 2000, autorizado chegada a Mari, 1014. Golf Vitor, afirma ativo, pode prosseguir seguindo a aeronave à frente, o Airbus 320 da Avianca. A ponto de fechamento em frequência 18, desceu 95, altímetro 10 no. Juliette Tango Zulu na escuta da torre, correção do sol. Juliette Tango Zulu, prossiga a aeronave à frente até o ponto de espera, no meio chamará a torre, frequência 18, decimal 95, altímetro 1,04. O meu break, Mike, o controle, prossiga visual, chame no travesso, fora da mão. Vai chamar para a torre, fora da mão, vai ver de outro lado. Seguindo o meu Victor, o da companhia, no ponto de espera chama 2895, altímetro 1,04. No 5414, passagem ao Charlie 410 à sua esquerda, que se dirige ao ponto de espera, após o tráfego, ingresso Juliette, posição remota 1,4. Quando lá tem o sinalizador, trip 55, Codino, 5414. 5414, após o tráfego, prossegue, né? Beatriz 1-1, autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, vento 1-1, 0 grau, 089. Autorizado a alinhar e decolar, 089. Meu Golf Victor, tô ciente, mantenha o ponto de espera da 1-0. Visuais via corredor, você pode através de parede. Projeto 63, não dá ali, decola, dá 1-0. E decola da 1-0, afirmativo, 6-3-1-1. Confirmando o vento é 080 graus com 099. Fala, Salvador, bom dia. É o voo 1073, gente da Juliette. Autorização. 8 segundos. Bruno 073 está autorizado por seguro, nível de voo 340, na corda 1-0 com curva direita, na saída da Euleda, após direto Ilhéus, via Upper Whisky 50. Controle APL 120, decimal 8 e o transponder 5174. Equipe 1-0. Controle, aciona 5177, gol 1073. 1073, transponda 5174. 5174, gol 1073. 1073, chame pronto pushback acionamento. Chamará pronto pushback acionamento, gol 1073. 1982. Gol 1982, completa final, chame torre 1895. 1895, obrigado.